Olá, esse é o Ponderando e eu sou o Neudo Júnior. E a poesia de hoje, Rotina. Levanta, interrompendo assim um sonho bom, para cair no inexorável cotidiano, o eterno caminhar para defender com avidez humana o pão de cada dia. Casa, trabalho, trabalho, casa, rotina, as mesmas caras, a mesma apatia costumeira, o mesmo enfadonho bom dia, que se dá, embora chova o dia inteiro, falta de vontade de fazer nada, falta de dinheiro. Rotina das conversas vazias numa mesa de bar, rotina enervante de automóveis a passar, rotina de carinhos tão iguais, de beijos pegajosos, sem sabor, rotina de tudo, até de amor. Mas temos que seguir como autômatos no meio de tanta hipocrisia, sempre a nos saudar mutuamente com nossas saudações tão frias, com nossos apáticos bom dias, na mais bela e chata das rotinas.